Capítulo 36 – A popularidade de Cristo. Um dos fenômenos mais incríveis no mundo de hoje é a imensa e universal popularidade de Jesus Cristo. Quase todas as principais religiões são cordiais com ele, e até aquelas que não reconhecem sua divindade o respeitam. Praticamente todo culto encontra, de alguma forma, um lugar para Cristo em seu sistema. Filosofia, psicologia, ciências, todas o citam com aprovação. Grandes empresas que trabalham de acordo com princípios exatamente opostos a tudo o que ele ensinou, ajoelham-se sempre diante dele. O mundo do entretenimento demonstra estar satisfeito com Cristo e a imagem dele que projetam é sempre calorosa e atraente. O nome de Cristo exerce um fascínio sobre políticos e pugilistas, bem como sobre chefes de escoteiros e presidentes da Associação de Pais e Mestres. Ele é uma figura que sempre ofusca heróis históricos como Abraham Lincoln e atuais celebridades como Dag Hammarskjöld e Albert Schweitzer. Seu prestígio mantém-se constantemente no topo, seja quem for que no momento esteja em alta nas manchetes dos noticiários. No entanto, os ensinamentos de Cristo são totalmente contrários às crenças do mundo moderno. A filosofia espiritual implícita no reino de Deus é radicalmente oposta à da sociedade civilizada. Em resumo, o Cristo do Novo Testamento e o mundo da humanidade são tão nitidamente opostos um ao outro quanto o equivalente a uma hostilidade. É impossível chegar a um acordo. Podemos apenas concluir que Jesus é universalmente popular hoje por ser universalmente mal compreendido. Todos admiram Jesus, mas quase ninguém o leva a sério. Ele é considerado um idealista bondoso que amava as criancinhas e os desvalidos. É descrito como um meigo sonhador, ingênuo a ponto de acreditar na bondade humana e corajoso a ponto de morrer por seus princípios. O mundo pensa nele como alguém manso, altruísta e amoroso, e o valoriza porque ele foi aquilo que todos nós somos no fundo. Ou seríamos, caso as circunstâncias não fossem tão difíceis e tivéssemos mais tempo para cultivar as nossas virtudes. Ou ele é um símbolo terno e santo de algo muito belo, lindo demais para ser real, mas um estojo de pedras preciosas das quais não abriríamos mão. Uma vez que a mente humana tem dois compartimentos, o prático e o ideal, as pessoas conseguem viver confortavelmente com seu conceito sonhador e romântico de Jesus, mas sem prestar atenção nas palavras dele. É essa nítida divisão entre a fantasia e a realidade que capacita um número incontável de pessoas dizerem Senhor, Senhor, com toda sinceridade, embora vivendo cada momento em total rebeldia à sua autoridade. Se alguém se levantasse na Assembleia Geral das Nações Unidas e prestasse uma homenagem a Jesus Cristo, provavelmente nenhum dos presentes, nem mesmo um comunista, faria objeção. Mas se um representante sugerisse que um assunto controvertido fosse resolvido com base nos ensinamentos de Cristo, ele seria rejeitado com desdém. Cristo é aceito como ornamento moral, mas ninguém naquela respeitável assembleia deseja que ele seja algo mais. Não é de admirar. A Organização das Nações Unidas é organizada por Adão. É o esforço de última hora para construir uma torre de segurança que chegará ao céu. O primeiro homem, Adão, está tentando organizar algo sobre a carne que dure ao longo dos séculos. E o último Adão declara que isso não pode ser feito. O último Adão, Cristo, é bem aceito pelo primeiro Adão, só porque seus ensinamentos são quase totalmente desconhecidos pelos homens deste mundo e ele, Cristo, é completamente mal compreendido. Na realização do propósito eterno de Deus, a sociedade do primeiro Adão e a sociedade do último Adão, embora totalmente opostas, podem coexistir por algum tempo, mas não muito. A carne pode admirar o espírito enquanto se recusa a acompanhá-lo, ou pode compreender mal o espírito e acreditar que ela é espiritual em si, embora esteja mergulhada na corrupção. A última, creio eu, explica a atual popularidade de Cristo no mundo. A contradição entre Cristo e a sociedade não regenerada é nítida e irreconciliável. Porém, o contraste entre a sociedade e a sua ideia errônea de Cristo é dificilmente percebida. Portanto, o mundo pode respeitar a imagem de Cristo e ignorar seus mandamentos sem peso na consciência. O que, no entanto, deveria nos preocupar seriamente não é que o mundo respeite Cristo sem lhe obedecer, mas o que a Igreja faz. Os homens deste mundo vivem sem se preocupar com os ensinamentos de Cristo, mas ao fazer isso estão coerentes com a sua posição. Não fizeram nenhum voto ao Senhor, nem vivem sob sua autoridade. Quando, porém, um cristão despreza o mandamento de Cristo, é culpado de pecar duplamente. Desrespeita os votos sagrados, é culpado de rebelar-se contra Deus e comete o pecado grotesco de chamar Jesus de Senhor com suas palavras e negar o senhorio de Jesus com seus atos. Se alguém duvidar que os cristãos, até os cristãos da Bíblia, desprezam habitualmente os ensinamentos de Cristo, que esse alguém se levante durante uma assembleia de sua igreja ou denominação e cite uma passagem proferida por Nosso Senhor como a autoridade final sobre uma questão perante todos, ele logo verá que as palavras de Cristo têm muito pouca influência sobre o pensamento da média dos participantes. Os cristãos de hoje desenvolveram o hábito perigoso de aceitar a autoridade do Novo Testamento sobre assuntos que não lhes dizem respeito e rejeitá-la sobre assuntos que lhe dizem respeito. E o mesmo ocorre em muitas igrejas. Jesus é muito conhecido, mas não tem poder. Certamente há necessidade de outra reforma.